Eu sou o Calvin e Coca-Cola é melhor que Pepsi. Eu sou o Nicasio e eu fico nervoso quando eu sou surpreendido. Eu sou o Professor Nerd e depois de 10 podcasts gravados a gente já pode se considerar podcaster? Eu acho que sim. Ah, tem que ter feed, tem mais isso, né? Já ouviu falar tem nisso? Mais, já é. É a parte mais difícil de se fazer. Ah, isso é coisa das antigas. Agora o pessoal com um mic qualquer, um celular qualquer, é podcaster. Agora joga no Anchor ali, no Anchor. Ali, isso, verdade. Eu sou o Prof. Dini. E eu queria deixar uma frase do Luiz Fernando Veríssimo, que é a seguinte: viva cada dia como se fosse o último. Um dia você acerta. Olha, viu só? Agora sim, uma pergunta. Vamos lá. A pessoa pode ser nerd sem gostar de Star Wars, sem gostar de Senhor dos Anéis, sem gostar da Marvel. Porque parece que é um carimbo. Todo nerd atualmente, não, eu gosto de Star Wars, eu vou ver na pré-estreia, eu vou assistir o filme da Marvel na pré-estreia e tal. E parece que fica naquilo, entendeu? Eu fico, porra, mas que lance estranho. Parece que é tutorial, parece que é um carimbo, sabe? Ou por exemplo, vou consumir Jovem Nerd, vou consumir Omelete. Parece que são, cara, são produtos populares, eles têm uma certa qualidade, mas que também a gente sabe que existe muito jabá ali, muita coisa embutida ali de propaganda e tal. E eu fico pensando assim, será que não é meio artificial essa ideia? Tipo, eu não posso, por exemplo, odiar Star Wars e ser nerd? Sim. É meio estranho isso que você acha. Se tu pegar ali, até te citou o Jovem Nerd agora, talvez seja o podcast mais famoso que tem no Brasil, né? Uhum. O que mais dá grana, o que mais pega público e tal. Se tu for notar quando eles foram fazer os episódios sobre temas específicos, eles chamam caras diferentes pra falar sobre aquilo ali, que são nerds daqueles temas específicos. Sim. Então tu pode ser um nerd que não gosta de Star Wars. Eu não sou um grande fã de Star Wars. Se tu me perguntar sobre o meu conhecimento de Star Wars, ele é parco, é minúsculo. Uhum. Mas eu sou um grande fã de Senhor dos Anéis, por exemplo. Eu virei um grande fã da Marvel. É, o que eu penso, assim, que a gente tem também, até principalmente na cultura pop, nas discussões, principalmente de internet, assim, até uma discussão popular, digamos assim, ou tu ama, ou tu odeia, assim. Eu sempre preferi o meio termo, assim, tu pode não gostar, né, muitas vezes, só porque não é uma coisa do teu gosto mesmo, eu não gosto de ver desse tipo, sei lá, que eu posso dar como exemplo. Eu não gosto Harry de... Harry Potter é ruim, por exemplo. É. Eu não gosto. Eu gosto, cara. Ah, ele gosta de Harry Potter. Eu curto. Olha que o Nicasso gosta de Friends e Harry Potter. Porra, daí não dá, Nicasso. Não dá pra te ajudar. Por exemplo, assim. Isso é juízo de valor. Enfim, esse foi o roteiro cast. Eu quero até agradecer. Qual a conclusão? De conclusão, cara. Tu acha que vai ser uma merda? Não. Cara, é que tá. Eu já fui mais crítico da Disney / Marvel. Hoje eu entendo que o universo é bacana, é bem construído, é interessante, dá vontade de assistir, mas não é, sabe, não é um lance que eu mais curto, sabe? Eu curto muito mais um X-Men, curto muito mais aquele universo que o Snyder começou, que do fim depois ele não pôde continuar. Da DC. Mas tu acha que eles vão, tipo, deixar tudo homogêneo? Cara, eles visam um lucro. Porque aqui ó, roteiro cast também é empreendedorismo, né? Tu fez a analogia com o tapete ali, não é? Sim. Então, pois é, pra mim a analogia é do hambúrguer. Por que que a Marvel deu certo? Por que que o Universo Vingadores deu certo? Porque eles dão uma pitadinha de cada coisa em cada filme. São filmes episódicos. Se eles fazem o universo do Alien, onde põe uma pitadinha de cada coisa, tipo, como o Jurassic World. Põe uma mulher bonita. Bem lembrado. Um cara fortão. Põe uma criança simpática, um asiático. E Jurassic World é chato. Pois é, Jurassic World é tipo assim, é tutorial de como vamos fazer um filme pop e lucrar com isso. Então, se a Disney pega aquela forma do Jurassic World, aplica em Alien, pronto. Temos o Alien World. Entendeu? Em cativeiro. É, mas aí eles vão estar invocando a ira dos fãs do Alien, né, cara? Ah, eu não sei se vão, cara, porque... Como é que eles vão cagar? Hã? Vai estar todo mundo irado, fazendo... revoltado, porque eles vão estar cagando, porque eles vão estar fazendo dinheiro. Hoje em dia o troço virou que nem, tipo, sei lá, é que nem marca de tênis, eles veem um símbolo lá, e aí, independente de qualquer porcaria que se faça, vinculada àquela marca, eles endeusam e... Entendeu? Em breve veremos escola cheia de jovens com camiseta do Alien. Acho que é só minha filha que tinha camisa do Predador, cara. Ela tá na vanguarda. É, pior, ela tá... Como é que é? Ela tá à frente do seu tempo. À frente do seu tempo. Daqui a alguns anos vai ser todo mundo camiseta com lancheira do Predador. Lancheira do Predador. Fichário, mochila do Predador. Chinelinho, imagina. Chinelinho, Havaianas do Predador. Bah, eu queria ter um, cara. O Havaiana do Alien, imagina. É, dá pra mandar fazer, né? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Olá, terráqueos humanos da Terra! A partir de agora, você está curtindo mais um Roteiro Cast. Aqui quem fala é o Calvin, e hoje no Roteiro Cast a gente tem uma convidada. O nome dela é... Jennifer! Não, meu nome é Aline, não é Jennifer, não. Meu nome é Aline e eu vou participar aqui com o Calvin. Isso aí, Aline participando aí, hoje a gente vai falar sobre o que, Aline? Liga da Justiça, a merda que foi. É, a Liga da Justiça, né, a decepção que foi, e a gente vai falar um pouco aí do que deu certo, o que deu errado, e o que nós esperava aí da Liga da Justiça. Bom, o que deu certo foi a parte do Snyder, né, o que deu errado foi a parte do outro diretor lá, que eu nem me lembro o nome, como é que é o nome mesmo? É, tu fala do que deu certo o Zack Snyder, e o outro diretor é o Joss Whedon, acho que se fala. Acho que é isso, A questão é, sobre a expectativa, acho que a gente deve começar por aí, né? O que foi a expectativa pra ver um filme que a gente queria ver da Liga da Justiça? Bem, eu acho que da minha parte, assim, o que conta é a desenho animado. Muito desenho animado, e quando a gente realmente pôde assistir a equipe completa nos cinemas, foi o que foi. A galera que nasceu aí nos anos 80 e 90... A gente acompanhava, inclusive, os desenhos Super Amigos, depois Liga da Justiça, os filmes separados do... Porque nem todos têm, a Mulher Maravilha não tem filme, então a gente via o filme do Batman. E esperava, assim, que, bah, nossa, quando se juntarem e fizerem um filme da Liga da Justiça, meu Deus, vai ser o melhor filme de todos. E aí, quando a gente conseguiu ver como foi o Man of Steel e o filme da Mulher Maravilha, que foi muito bom. Começou numa sequência de filmes muito, muito bons. O Batman vs Super-Homem também. E daí a gente pensava, meu Deus, quando chegar a Liga da Justiça, o troço vai explodir, a cabeça vai estourar. E aí me fizeram aquela merda ali. O filme todo picoteado. Metade de um diretor, metade de outro. Uma bosta. Aqui quem fala é o Calvin, e o anime que eu mais curto é Cavaleiro dos Zodíacos. Olá, aqui quem fala é o Ragnarok, e o áudio hoje tá triste. Opa, aqui é o Gatterman, e os goblins estão interferindo nos nossos microfones. Aqui é o Dylan, e Plus Ultra! Aqui é o Torres, e minha internet tá difícil hoje. Depre. Pessoal, então, depois de quase uma hora tentando começar esse podcast, que não tá difícil hoje, e o microfone, primeiro foi o Wagnarok aí, que tá com a gente participando hoje, não participou de nenhum outro podcast, seja bem-vindo, Wagner. Pá, valeu. E agora também, hoje, tá participando aí da bancada o Dylan, que já fez um podcast aí sobre filmes românticos, tá aí no Roteiro Cast, pra quem quiser conferir. Eu queria que, antes de falar sobre o tema, que o Torres explicasse aí o porquê da abertura dele, da frase da abertura dele. Não, porquê da frase de abertura. Enfim, vocês entenderam. Sasagyo dizer sacrifício em japonês. É um verbo no modo infinitivo que quer dizer sacrifício. E aí, Shinzu o Sasagyo. Sacrifique seu coração. Que é uma frase, bordão de um chefe de uma tropa, da tropa de exploração, de dentro das muralhas de Paradis. Aí ele fala isso aí, e ficou como tipo uma frase que marcou o anime, tanto que tem até na música de abertura da segunda temporada. Shinzo Sasagyo! Se quiser um roteiro cast de japonês, a gente pode participar. Não chora sozinho em casa? Não choro, nunca chorei na minha vida. Nem escuta música romântica? Eu escuto qualquer música. Né? Qualquer música. Nem com já olhou Marley e eu? Já. E chorou no filme? Não. Ah, não. Chorou no Marvel. Nunca olhou, não. Nunca olhou também. Meu nome é rádio, cara. Nunca chorou naquele filme. Eu chorei naquele filme, cara. É? Qual? O Meu Nome é Rádio, aquele filme. É top. Não, mas... A Culpa das Estrelas, já viu? Não, nunca olhei. Passei longe. Tá querendo nem entrar no cinema. Ô, mas o lado é o zumbi, né, cara? O Mac deixou pesado, sempre ao seu lado. Meu Deus. Sempre ao seu lado. Bala o cachorro, bala. Não, tá louco, não. É de cachorro também? É de cachorro. É o cachorro que espera o cara pra sempre. O cara morre, ele vai todo dia na estação esperar. Bah, aquele, esse tipo é baseado numa história real. Isso, show de bola. Muito bom. Aquele é triste. Ah, aquele do cachorro, olha. Não sei porquê, tu vê a desgaste de todos os caras, mas o cachorro lá. Não, o cachorro não dá, cara. Eu acho que até. Fala, desculpa. Porque o cachorro, tá ligado? Porque isso é um cara, mas não. Pode ser o cachorro. O cachorro não faz merda, né? O humano faz merda. Tu, pá, o cachorro é fiel, cara. Vale mais ter um cachorro do que um adolescente, por exemplo. Com certeza. Tu tem um pitcher irritado, é melhor que um adolescente de 12 anos aí. É. Com certeza. O adolescente começa a incomodar com que idade, LM? Olha, eu acho que a partir dos pré-12, tá ligado? Começa o cara a vir no inferno. Essa, o cara incorpora o Satã. Começa aquele pelo na orelha, já começa a se achar homenzinho. Quando, quando começa a criar nasceu um fio de cabelo embaixo do sovaco, o cara virou homem. É, já começa a coçar o saco.